Quantos já baixaram a cabeça? Pensaram que tiveram sorte. Mas vou falar antes que esqueça. Também sonho com um mundo melhor. Sem guerra, só paz. Sem fruto da guerra. O mal que cê faz. Amanhã te enterra. Então viva o melhor, viva. Então vivo bem, não deixe que a maldade te faça de refém. Quantos manos se foram e outros querem ir tão bem. Pratica o mal, ha. Vivo bem. No jornal a notícia é o que vem. O ser humano perdeu a fé e não pratica mais o bem. Se distanciando do Criador. Muitos vão nessa também caindo na pilha de alguém. Que define a sua derrota, eu quero ver você ser um vencedor. E acompanha a sua vitória, e não sendo enforcado pela própria corda. Que te conduz uma perda, que não tem volta. Vivo bem, parceiro, que Deus te dará a vitória. Participando do seu reino, com grande honra e glória. Honra e glória. Sem guerra, só paz. Sem fruto da guerra. O mal que cê faz. Amanhã te enterra. Então viva o melhor, vivo bem. Então viva o melhor, vivo bem. Então viva o melhor, vivo bem. Saber dar valor às coisas que tem. Então viva o seu melhor, não é difícil. Viver o bem é bom e é preciso. Viver o mal, o seu fim já tá escrito. E a solução aí, velho, é só com Cristo, ha. Não procure o mal, viva o bem, assim que é bom. Se viver tá difícil, a paz tá com Cristo em quem tem o dom. Eu quero melhor de vida pra mim e pra você. Se matar, guerrear, o bem tá extinto, então pra quê? Ha, pra quê de tantas mortes e tanta violência? Tanto desespero, irmão, em rumo à decadência. Multiplicação de vários vírus e doença. A riqueza do espírito já morreu, tá em falência. Eu quero ver um mundo melhor. Eu quero ver um mundo bem melhor. Eu quero ver um mundo melhor. Um mundo bem melhor. Sem guerra, só paz. Sem fruto da guerra. O mal que cê faz. Amanhã te enterra. Então viva o melhor, vivo bem. Já baixaram a cabeça. Pensaram que tiveram sorte. Mas vou falar antes que esqueça. Também sonho com um mundo melhor. Sem guerra, só paz.